carapuça que lhe serve, já me disse um bom amigo, merece quem aceita. Esse acidente foi programado. Deus fez por certas as linhas cruzadas. Meu cuore lo sguardo del mio amore fa una grazia che è nata dal tuo modo di amare, un sorriso nell'occhio. E le labbra bagnate di cielo con sapore divino nel deserto umano, nuvola di sogno su di me. Nel tuo corpo io voglio viaggiare e perdermi. Dopo vado a esplorare i luoghi che incontrerò e il tuo profumo guidando il mio tocco come un dono. le a mia mani con te mescolate. Sono ballerine in questo tuo mondo pieno, che adesso posso avere. Thank you. o samba continuou. Entretanto, ali bem perto, morria de um tiro certo um valente muito sério. Professor dos desacatos, que ensinava aos pacatos o rumo do cemitério. Chegou alguém apressado naquele samba animado que cantando assim dizia: no século do progresso, o revólver teve ingresso pra acabar com a valentia. No século do progresso, o revólver teve ingresso pra acabar com a valentia. No século do progresso, o revólver teve ingresso pra acabar. Thank you.